Bom, é uma satisfação poder ter uma faixa para apresentar os parceiros que me convidaram, certo? E a primeira participação que eu fiz na minha vida foi com o Conceito Moral, Ice Rod e Mano Charles. Satisfação e obrigado por ter convidado. É nóis. Se liga, maluco, a ideia é forte. É o hip hop, detentos do rap na sede. Do Globocop, no barraco do capão. Nasci, cresci querendo ser alguém. Luta quebrar as algemas, mano, pra não ser refém. Da mídia, da Scania que passar por cima. Mas meu autoestima não foi achado na esquina. Postura dura, palavra sem curva. Dando toque pra aquele que estuda. Incentivando moleque de rua. Eu vivo a verdade que é nua e crua. Eu também sei o que é não ter e ter que ter pra dar. Fortalecido pela palavra. Detentos está no ar, pois aqui a rima é sem corte. É vagabundo que não conta com a sorte. Guiados por Deus, sem medo da morte. Se liga, maluco, que a ideia é forte. Na quebrada, quadrada, rajada, facada, viatura acionada. Mãe desamparada, filho estrupada. Moto pinada, morte por nada, falsas risadas, vidas tiradas, armas niquiladas. E na elite, convite, TV nem assiste. Filho no Chile, rolê na Disney. Roupas em boutique, só coisa chique. Frescura em fetiche, no script. Palavras que nem existe, aí chega, mano. Vamos mudar essa parada, mas e aí, favelado? Qual é o motivo da risada? Não, não mudou nada. E tá virando palhaçada. O governo fazer o que quer, mas a gente abraça. Mas aqui não sangue bom, atitude. Hip hop em ação, CMDTS, o hip hop do capão. Mano, ah, você tá ligado? Você mora no meu coração. Família Conceito Moral, é nóis. Obrigado. E aqui é o seguinte: essa participação eu escrevi pra fazer com disciplinados MCs, acabou não dando certo. E aí eu participei com Conexão Carandiru, que Deus o tenha. Danielzinho do rap. Sem passar cerol na mão, detento sobrevive. Tô longe da cadeia, mas e daí estou bem próximo ao crime. Mano, Reco, tô aqui pra conferir. Sou do gueto, é justa causa e o 3F tão aqui assim. É o que precisa os artistas brasileiros. Parar de mostrar a bunda e mudar todo o roteiro. Aposentar a poupança, usar a inteligência. Depois que é sequestrado, vem lembrar da violência. Se a pomposo da Sara teve outro ligado que ela morre de fome. Ela faz o que? Balança o rabo e excita os homens. Tem uns artistas que se criam dentro da minha favela e hoje tão lá em cima e não suporta mais ouvir miséria. Antes de sair fora aqui dentro, eu quero gravar um duelo eu contra qualquer pipoca que não leva o hip hop a sério. Faz seus corre, aproveita que essa é a hora, mas não vai falar mal de mim, mas só depois que eu for embora. É o tic tac do tempo que está se esgotando. Eu falo com vocês aqui dentro, infelizmente lá fora meus manos estão desandando. Mano, Reco, se eu colar é pra trincar, e se precisar da minha pessoa é só ligar. Daniel do rap, que Deus o tenha em um bom lugar, tá ligado? Conexão Carandiru pra nós vai ser eterno porque fez parte da família e fez parte da vida do Detentos. E a participação que vai chegar agora é DBS A Quadrilha, parceiro que tem muito talento, admiro bastante o trabalho e muito obrigado por ter convidado. É nóis. Corri no crime, mas tô ligado que não compensa. Entrar pelo errado, entrar por ibope, sangue bom nem tenta. O crime é o que é, mas ele não admite falha. É sem boi pra gambera e se for ganso. Vai pra vala, nem sempre é bom pagar de quebrada. Nem sempre os tiros é na madrugada. Cada vida uma nova jornada, cada esquina uma vida tirada lá. No Carandiru eu tô ligado qual que é. Ou tira a cadeia de boa ou vai morar com Lucifer. É foda, né, mas é. Sem proceder, não para em pé. E aí do rap, dá licença aqui na humildade. Opa, assim que é, na humildade é assim que chega. Os vaposeiros que se apresenta, o crime não se apresenta, os cara cobra, não esquenta. Eu bato no peito e digo que isso não é vida pra ninguém, pois eu vejo o sofrimento dos moleques lá na leste, na Febem. Cê quer? Eu digo amém, pois represento aqui também. Na maldade eu tô também, mas no RAP tô mais além. Mano, Reco, hoje resgatado pelo rap, Deus foi a luz, fortaleceu detentos do rap. Licença aqui, tô saindo fora, só peço a pausa da trilha sonora. Só lembra você que é a mãe que chora e a morte chega e não sabemos a hora, então me